programa seguir com dolorosos cavalares de ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, quarta, dia 24 de abril de 2019, e a notícia dessa vez... Ditador do Egito quer estender seu mandato até 2030. Eu amo essas extensões de mandato. Ai, que delícia de extensão de mandato, cara. Porque você sabe quando você vai se reeleger, sabe que você vai perder. Ou não. Ou não, né? Então você já estende de uma vez e já garante que pra facilitar a vida do povo. É, porque, inclusive, uma das tretas dessa extensão de mandato é que ele não vale pra esse mandato atual. Olha! Sagaz, hein? Você vai ver a treta aqui. Esse treta do ar, mais um QN News, programa de notícias que vai queimar sua cabeça. E esse é o QN News. Então, entre os dias 20, 21 e 22 de abril, ocorreu um referendo sobre a expansão do mandato, do mandato presidencial de 6 para 8 anos, além do aumento do poder, executivo e do poder das Forças Armadas, dentro da ditadura, da ditadura militar do general Abdel Fattah al-Sisi. Sabe o que eu acho mais legal? 6 anos já é tempo pra cacete, né? 8 anos é tipo uma eternidade. Essa expansão, eu vou falar aqui, mas essa expansão de 6 anos, inclusive, foi uma expansão nesse atual mandato. Este atual mandato do al-Sisi é só 4 anos. Aí. Então, assim, ele já tava. Falou, ó, mais 2 anos, hein? Ó, mais 2, hein? Que loucura. Mais 2, hein? Vai mais 4 de uma vez aí. Põe mais 10, foda-se. É, meu Deus. Tinha uma ditadura de 4 anos que se reelege constantemente, uma ditadura que dura 20 anos, não é nada mesmo. Pois é. Al-Sisi está no poder no Egito desde 2014, tendo sido o maior líder do golpe de Estado de 2013, que derrubou o regime democrático iniciado em 2011, quando a Primavera Árabe derrubou o ex-ditador Hosni Mubarak. Ah, como eu amo a África. Ai, norte da África, gostoso. Gostoso, muito. Ditadura que vai de volta de ditadura e vai de ditadura democrática. Muito bom. A galera devia fazer um acordo, fazer a ditadura democrática, assim para de ficar trocando. Não é mais justo, você só troca uma ditadura que você elegeu. Você elege uma pessoa que você quer ter. É, você elege, tipo, a cada 10 anos você elege uma ditadura nova. você escolhe o jeito que você quer ser o primeiro. Pois é. E a nova geração do mandato. A geração é foda. A nova duração do mandato vai começar a partir das eleições de 2022, após o ditador cumprir o seu atual mandato de 4 anos, após as eleições de 2018. É o poder. O poder. Ele busca mais poder. O poder ele é tão poderoso que ele absorve mais poder e aumenta o poder, e absorve mais poder e aumenta o poder. Exatamente. O único que não faz isso é o Batman. Você que pensa. É verdade, é o que eu tô falando. Batman é praticamente o ditador de Gotham, se você parar pra pensar. Verdade. Mas Super-Homem tá lá pra ser pior que ele. Mano, super-herói não existe. Mas ditadura sim. Ah. Pois é, por isso que ela é melhor. Justo. 100% real. O referendo e as eleições provavelmente serão ganhos pelo regime, cujas eleições não são tão transparentes assim, com inúmeras denúncias de fraude nas eleições de 2014, a primeira eleição do al-Sisi, de 2018, a segunda eleição do al-Sisi, nas quais ele ganhou por maioria esmagadora. Cara, tem aquele tipo, aqueles 10% assim, só pra falar que alguém votou no outro. 2014, se eu não me engano, foi 94% dos votos. Tem 6% que votou no 6% outro, é... 6% não é nem da oposição, tá ligado? 6% é nulo. É, tipo isso. Nulo ou branco. Caramba. Com isso, a única dúvida... A única dúvida, tá difícil. Com isso, a única dúvida restante é quantas pessoas vão comparecer à votação. O governo está tentando se forçar muito para mais pessoas comparecerem, para falar, ó, 99% da população, 99% de 99% da população votou em mim, tá ligado? É, 100% de 99%. E também tem qual será a reação da população quando a vitória for anunciada. Por quê? Como a gente já cobriu, não, o Gregório vai ter que olhar aí quais foram os episódios, nós estamos tendo levantes populares tanto no Sudão, que é um país irmão do Egito, e já fizeram parte do mesmo país várias vezes, e na Argélia, que é um país próximo do Egito. Do golpe militar no Sudão é o Kenny News 46, o Kenny News da Argélia é o Kenny News 16, do presidente Derrame. É o grande presidente Derrame. E isso tudo ameaça uma nova Primavera Árabe. Primavera Árabe 2.0. É, quem sabe uma Primavera Árabe no verão, no inverno. E é basicamente isso. Esse incrível. Nosso querido Egito aí tá testando os limites da população. Impressionante, muito bom. É sempre legal a gente ver uma ascensão de uma ditadura melhor do que a outra. Oh, mano, tipo, o Egito ele é muito divertido. A gente faz uma revolução contra uma ditadura e uma ditadura derruba a nossa revolução contra a ditadura e agora a gente ameaça fazer uma nova revolução pra derrotar a outra ditadura. E vai. E a velha continua a fiar. É. Exatamente. Estava a ditadura no seu lugar. Veio a revolução lhe fazer. Revolução, a ditadura, a matar. A gente tem que fazer essa música, eu quero fazer essa música. Planejar um dia. A gente vai planejar essa porra. E você pode ver que esse negócio de ditadura militar, a África tá curtindo a ditadura militar. Ah, é, pô. Quase todos os países. Já é a 14ª que a gente anuncia já nesse caralho. Então é isso, né? Então é isso. Bom, viva a ditadura. Esse episódio já ficou por aqui. Nos vemos na próxima. E... Alô. Façam revoluções, adeus. Mas esperem a primavera. Oh, façam revoluções e não deixem desfazerem as suas revoluções. Boa dica. Garanto que sua revolução prospere. Congelem a revolução. Igual congelaram os preços na Argentina. Em vez de congelar os preços, você congela a revolução. E se você não entendeu, é porque você não ouviu o primeiro episódio dessa semana. Então ouça o episódio 51. Então, falou! Falou!